Carandiru. Aqui nem sempre o céu foi azul. Perdas e dores, gritos e horrores. Só quem viveu conheceu as dores. Filhos e filhas, amigos e amores. Só quem viveu conheceu as dores. Templo babilônico foi arena dos gladiadores. Você sabe o que é? É que testaram a fé. Aquele na muralha, mais um cidadão, José. Não, não, não. Nem circos, nem flores. Casa dos terrores, Carandiru. Hoje é o parque das flores. Parque dos Horrores. Dia que não se esquece, vem na mente a milhão, como um jato, um flash. Poderia ser um dia qualquer, não é? Mas o bicho pegou, salve-se quem puder. O apito soou, a sirene tocou. Carandiru, dia de terror. Corre, corre, corre, corre. A blitz do PM ou alguém tá morrendo? O sangue tá chorando, destilar o veneno. Ah, cadeia é foda, vira qualquer hora uma palavra errada. Pronto agora, todo mundo na neurose, viciados na noia, traficante em ação. Carandiru é o mundo louco, a casa de detenção. Oh, bande, bande, bande, vejo bandidão. Do outro lado da grade, com a metranca na mão. Paterna generalizada. Tumulto de atividade, barricadas na gaiada. Estilete sem punho, fogo no colchão. O funça dominou, cadeia do ladrão. Eu vou pra minha cela e deixo acontecer. Com certeza neste dia, o mapa vai morrer. O silêncio sinistro se faz. Como um filme de terror que no final não tem paz. Trava a medida, cara frio na espinha. Justiça com cifrão, é o choque que caminha. O tumulto se formou dentro do pavilhão. Gritaria, inferno, começa a invasão. Loucos alucinados, é por execução. É o mundo louco, casa de detenção. Dentro da minha cela, não é nada diferente. Há poucos segundos, mortes pela frente. Se liga, povão. Se liga, minha gente. Chicote, estala, a chapa é quente. Eu procuro manter o equilíbrio e na família começo a pensar. Nos filhos da companheira que nunca cansei de amar. O amor supera o ódio que está ao redor. Alicerce do ladrão pra segurar os pior. Tantos projetos e sonho pra viver. Como poderia nesse dia morrer? A porta abriu-se aos poucos. Inicia um episódio louco. À frente, a besta sorridente. Metralhadora apontada, atirei todos presentes. Não dá tempo pra nada, caímos todos no chão. Sinto ferro quente, atravessando o coração. Minha vista tá embaçada, sinto sangue quente correr. Eu sinto que estou ferido, preciso que vou morrer. Não entendo as vozes, em meia discórdia. Sinto ferro quente, tiro de misericórdia. Circo de horrores, casa do terror, dia de cão. É o mundo louco, é o Carandiru, é a casa de detenção. Pra Malabando, do paraíso, Carandiru. O crime não é o creme, o sangue não é azul. Tá tudo lindo, tudo belo. 111 deixou sangue sobre o verde e amarelo. A Malabando, Carandiru. O crime não é o creme, o sangue não é azul. Tá tudo lindo, tudo belo. Dia 8 de dezembro de 2002, eu retorno ao Carandiru, agora com crachá. Sou convidado pelas autoridades para ver o presídio terminar. Carandiru vai ser implodido. As autoridades e a elite vai comemorar. O que eles menos sabem é que este inferno só vai mudar de lugar.